mas estou com pressa. Uma velha vestida de noiva à minha espera. Quando eu me casar com ela, não chores não. Ouve a minha voz a rimar no rio Trancão. E dorme my love enquanto canto nosso som. Sonha connosco e como seria bom. Mas para nós é tarde, nosso tempo acabou. Eu não te posso levar, eu não sei onde vou. Meu barco furou, I go with the flow. Eu meio-te miúda como ninguém te amou. No love para cheater. Grita e morre, dog. Ninguém te ouve, ninguém te sente. Eu me ódio, não vê a minha dor. Minha vida é uma roleta de 5 balas no tambor. Sou eu a ovelha negra de um rebanho sem pastor. Satã desviou-nos do caminho do Senhor. Nós somos renegados, filhos rebeldes, bastardos, fartos, pesados de casamentos falhados. Não olhes para mim, mamãe, não sou culpada. Nunca quis que teu amor desse errado. Pede a Jesus que me livre das drogas e my enemies. Diz de tudo que eu fiz, fiz para ser feliz. Mas são muitos cavalos a correrem atrás de mim. E o Halloween não é bravo nem a G. Saltar antes com boys de gás, passar num barco perdido no meio do mar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar. Thank you.